Passei a vida de peão por um volante. Vivo na estrada, percorro o Brasil inteiro. Só não esconda este meu jeito de matuto. Até o toque da buzina do meu bruto me faz lembrar de um berrante pantaneiro. Em cada trecho dessa estrada que eu passo, eu já conheço igual a palma da mão. Uma saudade para me falar mais alto, pois esta vida de caminhoneiro no asfalto, o meu passado ela tem comparação. Até a corda que amarra toda a carga representa o meu laço boiadeiro. Também o forro do assento na cabine é igualzinho meu pelego pantaneiro. Rompendo estrada rumo ao sul e rumo ao norte, ultimamente já não tenho paradeiro. Se alguém quiser ver a minha descrição, está escrito lá atrás do caminhão: aqui viaja um peão caminhoneiro. Até a corda que amarra toda a carga representa o meu laço boiadeiro. Também o forro do assento na gabine é igualzinho meu pelego pantaneiro. Rompendo estradas rumo ao sul e rumo ao norte, ultimamente já não tenho paradeiro. Se alguém quiser ver a minha descrição, está escrito lá atrás no caminhão: aqui viaja um peão caminhoneiro.